um amor desse. Era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado. Coração batia acelerado. Bastava um olhar pra eu entender que era hora de me entregar pra você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar eu que deu quase barro. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Com você meu coração pede socorro. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que cala frio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Ai, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ai, esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Ai, esse amor deixou marcas no meu corpo. Eu grito, eu quase morro. Com você, meu coração.